com a família endiabrada, eu fui passear para Braga. E como é que é quem paga? Toca lugar a jericada. Todo mundo tem que trepar. Lá fomos para o Bom Jesus. De milorda guisalhada e a famelga escarranchada, trote largo e para a frente, com a patroa e os catraios, as jericas eram um raio. Oh, aí a reburra, e a sogra ia com a gente. Ai, a sogra ia no macho, morrinhento e com caspa, que se pôs a dançar a raspa e atirou com a velhota abaixo. Ah, mas ela que aferrou e no cachaço lhe ferrou. De melhor da guisalhada e a famelga escarranchada, trote de largo e para a frente, com a patroa e os catraios, as jericas eram um raio. Oh, aí, ó. Oh, e a sogra ia com a gente. Ai, ela ferra a todo modo, é de guinões e repentes, mas como já não tem dentes, babou o jerico todo. E no fim deste restolho, o jerico piscou do olho. De melhor da guisalhada e a famelga escarranchada, trote de largo e para a frente, com a patroa e os catraios, as jericas eram raios. Aí, homem, oh, aí, homem, estás com a mosca. E a sogra ia com a gente, de milhar da guisalhada, à cabeça da manada, trote de largo e para a frente, com a patroa e os catraios, as jericas eram raios. Aí, oh, e a sogra ia com a gente.